Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos início a mais um programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 22 de setembro. Um programa que reproduzimos também no próximo domingo, dia 24 de setembro. Hoje é dia de olharmos para a liturgia do próximo domingo, 25º domingo do Tempo Comum. Hoje, com a participação do seu padre Pedro Simões. Seu padre, bom dia. Obrigada por se juntar a nós. Ao nosso programa das Palavras de Esperança, depois de umas mini-férias no mês de agosto também. O seu padre está de regresso para mais esta jornada das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Mais uma temporada, podemos dizer. É verdade. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da antena da Boa Nova. É sempre com muita alegria que aqui também me encontro convosco para esta partilha e reflexão. Muito bem, Sr. Padre, é um gosto também podermos contar consigo em cada programa aqui na Rádio Boa Nova. Antes de olharmos para a liturgia deste domingo, o 25º do Tempo Comum, temos sempre algumas considerações a fazer e é sempre interessante o modo como o Sr. Padre se apresenta neste programa, sempre primeiro com um olhar sobre a Igreja no mundo, depois na Diocese de Coimbra e finalmente também quando se proporciona um olhar para o que acontece por cá e depois a liturgia da palavra. Seu Padre, sobre a Igreja no mundo, olhamos para as Nações Unidas, a Santa Sé pede um estatuto especial para tornar Jerusalém cidade do encontro. É verdade, durante esta semana todos os nossos olhares estão voltados para a sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde estão reunidos os chefes de Estado de todos os países do mundo, inclusive a Santa Sé, que também tem assento nessa mesma Assembleia. E gostaria de pegar um pouco no discurso do Secretário para a Relação dos Estados da Santa Sé, o Dom Paul Gallagher, que fez durante esta semana o seu discurso. São discursos muito curtos, porque são muitos os chefes de Estado que falam da mega Assembleia. E gostaria de frisar o seguinte: o centro do discurso não foi propriamente a guerra da Ucrânia, mas foi outra guerra que dura há bem mais tempo, não é? Poderíamos dizer que desde que a Bíblia começou a ser escrita, que existe. Portanto, estamos a falar, se calhar, há quase 3 mil anos atrás, ou mais. Portanto, ou mais. Uma guerra antiga, portanto, não é, seu padre? Uma guerra muito, muito antiga. Umas vezes mais barulhenta, outras vezes mais silenciosa, que é a questão do Médio Oriente. Não é? A Santa Sé, neste seu discurso, faz um grande apelo para que a Jerusalém não seja uma cidade de divisões, porque é uma cidade toda ela dividida, não só do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista étnico, cultural e religioso, não é? Jerusalém é o centro das chamadas três religiões monoteístas, não é? Os cristãos, os judeus e os muçulmanos. E este secretário fazia o apelo a isso mesmo, em que não nos fiquemos só com as palavras, mas com as ações em si. Ele recorda neste seu discurso de um acontecimento que marcou o início do pontificado do Papa Francisco, que foi um convite que o Papa Francisco fez ao Presidente do Estado de Israel, que na altura era o Sr. Shimon Peres, e também ao Presidente da Autoridade Palestiniana, o Sr. Mahmoud Abbas, que ainda continua a ser o Presidente, a plantarem uma oliveira no Jardim do Vaticano. Portanto, este acontecimento em 2024 vai fazer 10 anos. Muito bem. Um encontro interreligioso proporcionado pela própria Igreja Católica, pelo próprio Papa Francisco, que acabou por não dar em nada. É curioso porque o Dom Paul Gallagher diz mesmo: a oliveira continua a ser regada e está a crescer muito, até ao ponto de qualquer dia começar a dar as azeitonas. O problema é que na ação concreta e em Jerusalém as coisas continuam e permanecem as mesmas, não é? Nada mudou, não é? Nada mudou. Cada vez mais há conflitos, há atentados, não é? Jerusalém, desde a sua fundação, que foi uma cidade capaz de acolher todos na sua diferença, na sua igualdade também, mas também com as suas culturas diversas. E não podemos estar presos a isso, não é? Quer dizer, todas as Sagradas Escrituras, as religiões do livro, falam de Jerusalém como sendo a cidade da luz, a cidade de Deus, não é? Mas nós verificamos no terreno lá, e eu tive a oportunidade e a graça e a bênção de estar lá também e passar lá alguns dias, e vemos que a cidade está separada por bairros, não é? Há o bairro dos cristãos, há o bairro dos muçulmanos, há o bairro dos judeus. A própria Jerusalém está dividida. Jerusalém Oriental, que pertence ao Estado da Palestina, e Jerusalém Ocidental, que pertence ao Estado de Israel. De vez em quando vemos assim, uns mísseis e umas bombas a voar. Tudo o que não devia acontecer. Quer dizer, tudo o que não devia acontecer. Claro, quer dizer, claro. E muitas vezes isto é sempre motivo e ocasião para quem não acredita questionar a questão da religião. Mas afinal, a religião fomenta a paz ou fomenta a guerra e o ódio? Não é? Fica a questão. Fica a questão. Fica a questão, né? Seu padre. Portanto, fica aqui lançado o apelo que não permaneçamos só nas palavras, mas nos atos. Avançamos então, Sr. Padre, olhamos para o Vaticano. O Papa visita Marselha com atenção à crise migratória e os conflitos armados. É verdade, chega precisamente hoje a Marselha. Na viagem de regresso que o Papa Francisco fez das Jornadas Mundiais de Juventude para o Vaticano, ele dizia uma particularidade: não vou visitar França, vou visitar Marselha. Tendo em conta o quê? Os chamados encontros do Mediterrâneo, que já se realizam há uma série de anos, que reúnem 70 jovens e 70 líderes das várias confissões religiosas e das várias religiões espalhadas pelo mundo. Esses 70 jovens são provenientes dos países aos quais pertence o mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam Mare Nostrum, né? o nosso mar. Um encontro de partilha, um encontro em que se fomenta bastante a questão do diálogo, a questão da diferença, que não é, digamos assim, algo negativo, mas é algo positivo e enriquecedor para ambas as culturas, para ambas as religiões. E de facto o Papa Francisco não poderia deixar de participar neste encontro importante. Sim, aliás, ele vai ter um programa bastante apertado, como habitualmente costuma a ter, não é? Ele vai ser recebido pela Primeira-Ministra francesa e logo a seguir vai-se encontrar com todos os religiosos e consagrados e bispos, padres e diáconos da Diocese de Marselha, onde vai depois rezar a oração de vésperas. No sábado vai receber em privado algumas pessoas em situação económica difícil na casa das missionárias da Madre Teresa de Calcutá, que também estão nesta cidade de Marselha. Depois, às 10 da manhã, na sessão final dos encontros, no Palais du Faro, segue-se o encontro com o Presidente Emmanuel Macron. Esta ida do Papa a Marselha vem porquê? Todos nós sabemos o que tem sido esta crise de refugiados e imigrantes a chegarem à Europa, sim, não é? Sim, todos os dias temos essas muitos deles acabam por não chegar, infelizmente, não é? E estamos a falar não só de adultos, mas também de crianças e bebés, não é? Portanto, o mar Mediterrâneo tem sido um autêntico cemitério. E mais uma vez o Papa Francisco vai fazer com que a sua voz possa ser ouvida no mundo e na sociedade em geral, para que a Europa não se feche em si mesma, para que abra as suas portas e possa acolher, não é? É claro que quando abre as suas portas a gente também corre sempre o risco de acolher o bom e acolher o mau, mas não interessa, porque um cristão não é? Ou mesmo um ser humano em geral tem que dar sempre o seu benefício da dúvida, não é? Claro. Porque em vez deles poderíamos estar nós, e nós também gostaríamos de ser bem acolhidos. verdade, e bem instalados. É verdade, né? É verdade. E, portanto, é mais uma vez uma forma que o Papa Francisco tem de se fazer ouvir. Às vezes não é fácil, né? Porque às vezes também nos fazemos surdos, nos fazemos mudos e nos fazemos cegos. É verdade. Perante as evidências. Conforme a conveniência, não é? Seu padre, exatamente. Mas esperemos que, de facto, esta visita possa trazer alguns frutos e algumas soluções nesse sentido, não é? Porque a gente bem sabe que a função do Papa não é política. A fusão do Papa é apelar ao bom senso, quer daqueles que estão mais à esquerda, quer daqueles que estão a centro, quer daqueles que estão mais à direita, portanto, num projeto comum, que é o quê? A dignidade da pessoa humana. A dignidade da vida humana. Seu Padre, no que respeita então à vida da Igreja na Diocese de Coimbra, destacamos a abertura do ano pastoral e o destaque para a Assembleia de Catequistas e a apresentação dos dados do recenseamento da prática dominical. É verdade. São dados interessantes. São dados interessantes, é verdade. Portanto, este ano, a abertura do ano pastoral é mais cedo porque o nosso bispo irá participar no Sínodo dos Bispos em Roma, nos inícios de outubro. Portanto, naquelas próximas três semanas de outubro, em que a Igreja vai parar para escutar tudo, aquela partilha, todas aquelas reflexões que daí nos vêm e que poderão eventualmente levar a uma possível abertura maior da Igreja Católica ao mundo e à sociedade atual. Portanto, o tema para este ano continua a ser o mesmo do ano passado, com um subtítulo, portanto, Jovem, levanta-te, Cristo vive. Com Maria seguimos juntos, o caminho continua. Lá está, temos que aproveitar, digamos assim, este fulgor e esta pujança recebida das Jornadas Mundiais da Juventude e não deixar que a chama se apague demasiado cedo, não é? Claro. E, portanto, nesse sentido, o nosso bispo propõe-nos dois desafios interessantes. E vai ser já no próximo domingo, não é? A abertura do ano pastoral. Vai ser, sim, no próximo domingo, dia 24. Sim, sim, daqui a dois dias. Portanto, exatamente. Teremos, esperemos que também alguns dos nossos irmãos e irmãs aqui da Unidade Pastoral possam participar. Portanto, o programa é muito simples. Às 9h30 haverá uma Assembleia de Catequistas. O que é que se vai passar nesta Assembleia de Catequistas? Vamos escutar os membros da Comissão de Proteção de Menores da Diocese de Coimbra. Portanto, ao fim e ao cabo, vai-se dar conhecimento aos catequistas das normas de boa conduta em relação a eventuais futuros casos de abuso sexual de menores, que podem também acontecer no contexto da catequese. Uma ação de sensibilização nesse sentido, não é? É certo que agora já ninguém fala disso, mas o propósito da reparação da parte da Igreja Católica continua. Claro. E será muito importante, de facto, levarmos a água a um bom moinho. Não é? E depois, às 15 horas, temos a apresentação dos dados de recenseamento da prática dominical, que também chegou aqui às nossas comunidades da Unidade Pastoral. Houve um domingo, não um domingo festivo, um domingo normal, em que foi feita essa recolha. Portanto, foi um esquema muito bem feito, porque tinha em conta os sexos, os géneros, digamos assim, tinha em conta as idades, a regularidade, etc. E penso que vamos nos surpreender. Se Mas calhar não. A pessoa era chamada a assinar, quem estava presente. Portanto, o preenchimento era individual. Não se fazia nem por família, nem por grupo pastoral, individual. Portanto, preenchimento cada pessoa individual. Fazia, portanto, uma. Fazia o seu tipo preenchimento. Ficha de presença. Exatamente. Nós até fizemos questão, nessa altura, de prescindirmos de fazer a homilia para preenchermos este questionário, que já foi para a Diocese há perto de dois anos, portanto é uma análise bastante detalhada da realidade atual da Diocese. Os resultados é assim, as minhas expectativas são baixas, não é? Portanto, vamos nos surpreender pela positiva, mas pela negativa. Mas é assim. Mas a gente, é importante a gente termos esta verdadeira percepção das coisas. É importante tomar conhecimento da realidade. E não simplesmente, não é? Às vezes ignorar. Não é? Porque uma coisa é uma festa de catequese, uma primeira comunhão, uma profissão de fé, um crisma, um encerramento de uma catequese. Outra coisa é o ritmo semanal, dominical. Claro. Não é? Também devo dizer mais, que estou curiosa. Mais certinho. Mas eu estou, foi um estudo só feito a nível da diocese ou em todas as dioceses? Não, foi feito ao nível da diocese de Coimbra. A diocese de Coimbra já tinha feito pelo menos um, que eu me recordo, há uns anos atrás. Mas depois deixou de o fazer. E agora retomou-se. Muito bem. Eu até entendo, pessoalmente, que se deveria fazer todos os anos. Mesmo que não seja só a nível diocesano, mas também a nível local e paroquial, sim, para termos alguma ideia de como é que está o estado de sítio, digamos assim. É verdade, não é? É verdade. E é importante. É verdade. Portanto, esta apresentação será no Seminário Maior de Coimbra, no Salão de São Tomás, que depois terminará com a celebração da Eucaristia, presidida pelo nosso Bispo, às 16h30, na Sé Nova. Muito bem. Eu gostava de dar só uma achega em relação à nota pastoral do nosso Bispo para este próximo ano pastoral, que vem trazer duas novidades. Em primeiro lugar, o Sr. Bispo vai nos propor, já nos propôs, ele agora vai dar conhecimento no próximo domingo, de um sínodo diocesano para jovens. Portanto, em que vai ter algumas fases, algumas etapas. A primeira etapa vai ser uma fase de escuta. Uhum. A diocese vai escutar, ao nível local, o que é que existe de grupo de jovens. Não é? Quantos são? São muitos? São poucos? Os que existem, como é que vivem e celebram a fé? Pura e simplesmente fazem a prestação de serviços, que é cantar à missa aos domingos, semanalmente ou quinzenalmente, ou para além disso têm encontros pessoais e em grupo com Deus ou não. Uhum. É bom, depois de uma Jornada das Mundiais de Juventude, fazermos, digamos assim, o diagnóstico de como é que anda a juventude na igreja, né? Começando, como é óbvio, de baixo para cima, da realidade paroquial, da realidade da unidade pastoral, arcipestal e depois diocesana. Diocesana. O primeiro grande desafio que o Sr. Bispo nos coloca, um sínodo diocesano da juventude. Muito bem, uma ideia interessante. Uma ideia muito, muito interessante. Segunda proposta, a criação de um secretariado diocesano da juventude. Já existe, mas nos outros moldes. O Sr. Bispo propõe-nos juntarmos todos os secretariados que trabalham diretamente ou indiretamente na juventude numa só estrutura. Uhum. Estamos a falar do quê? Da fusão entre o Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude, o Secretariado Diocesano da Pastoral do Ensino Superior e também o Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações. Todos esses três secretariados trabalham com jovens. Não faz sentido termos três estruturas a trabalharem com as mesmas faixas etárias. Uhum. Vamos fundi-los e vamos criar aqui um secretariado só da juventude. Não tem só o propósito de, digamos assim, trabalhar com jovens, mas levá-los à fé, levá-los ao encontro pessoal com Cristo e que depois o encaminhará pelos diversos tipos de vocações que a Igreja propõe. Muito ou bem. Matrimónio ou consagração. Muito bem. Portanto, são medidas a implementar já neste ano pastoral. Já neste ano pastoral, sim, claro. Okay. Claro que tudo isto leva também o seu tempo. Mas, digamos claro assim, o nosso bispo está a lançar o barro à parede, digamos assim. E ver se cobra. A ver se cobra, sim, é verdade. Mas as iniciativas têm que partir por algum lado, portanto. Exatamente. E tem que vir de cima. Exatamente, da liderança. A seu padre, vamos então olhar para a liturgia deste domingo, o 25º domingo do Tempo Comum. Na primeira leitura temos a leitura do livro do profeta Isaías. Nesta primeira leitura é pedido aos crentes que voltem para Deus. Estão afastados de Deus, seu padre? Sim, todos nós andamos afastados de Deus, uns mais, outros menos, não é? E quanto mais nós tivermos consciência disso, tanto melhor. Só o facto de nós termos consciência disso já é graça é bom, e bênção de Deus. Já é o Espírito Santo a atuar na nossa vida e no nosso coração. E nem sempre o próprio povo de Israel teve essa consciência, não é? Estamos a falar de uma parte do livro de Isaías, chamado Deutero-Isaías, porque o livro de Isaías é um livro muito grande e está dividido em três partes, não é? Antes do exílio, durante o exílio da Babilónia e depois do exílio da Babilónia. Esta perícope que nós estamos e que nós vamos escutar no próximo domingo é uma perícope retirada do chamado Livro da Consolação, uhum. parte final do Livro da Consolação, em que o profeta convida a ver naquele período de dor, tristeza e sofrimento uma oportunidade que Deus nos dá para crescermos e amadurecermos a nossa fé. A crise em si não é má. É bom às vezes termos crises na vida. É bom às vezes, como dizem os antigos, batermos com a cabeça na parede. Mas é um acordar para a vida. É bom, não é? É bom, porque serve para abrirmos os olhos. Exatamente. E sobretudo quando nós às vezes batemos com a cabeça com razão. É preciso depois saber levantar, não é? E saber da crise. Levantar, exatamente. E digamos que assim, o profeta já anuncia a possível libertação do povo de Israel desse exílio. Uhum. É que o povo de Israel esteve exilado muitos anos, privado de celebrar o culto, de ter o seu país, a sua terra, a sua cultura. Foi um tempo que Deus permitiu para que ele pudesse voltar outra vez para Deus, porque o povo tinha esquecido Deus, tinha esquecido que ele os tinha libertado do outro exílio, que é o exílio do Egito, e agora estava novamente a passar pelo mesmo. Uhum. E portanto, muitas vezes é necessário, às vezes, passarmos por privações na vida para valorizarmos aquilo que é essencial. E o que é essencial? O essencial é converter-nos a Deus. E Deus é vida, e Deus é relação, e Deus é paz, e Deus é amor. É a grande mensagem que ele nos quer transmitir. Mas para isso é preciso convertermos, não é? É preciso termos consciência de que nem sempre somos fiéis à sua vontade. Exatamente. E a percepção é o primeiro caminho, não é, seu Padre? A percepção disso. Na segunda leitura, a leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, e apresenta-nos o exemplo de um cristão, Paulo, que abraçou de forma exemplar a lógica de Deus. É verdade. Às vezes pensamos que São Paulo é um bocadinho vaidoso a falar de si próprio, não é? São Paulo fala muitas vezes na primeira pessoa, mas Paulo fala com autoridade. Isto é, não se fica só com as palavras, também se Exato. Fica com as ações, uhum. à semelhança do próprio Jesus Cristo. E ele quer com o seu exemplo e com o seu testemunho que muitos outros o sigam nesse sentido. Não é o seguir propriamente a Paulo, é seguir aquilo que Paulo segue, que é quem? Que é Jesus Cristo, não é? Uhum. Porque muitas vezes só nos ficamos com as palavras, só nos ficamos com o ato de ir à missa, o ato cultural, o ato tradicional, não é? Depois fica aquém as ações e os gestos no dia a dia. Pois. É? Porque nós, se vamos à Eucaristia, outro... se vamos à comunidade, é para nos alimentarmos, em primeiro lugar, nós mesmos, sim, mas para que depois este dom recebido possa ser partilhado com os outros. E nem sempre é partilhado, não é? Portanto, que todos nós sigamos o exemplo de Paulo, não é? É verdade, é verdade. Na entrega, nesta entrega, na gratuidade, não é? Quer dizer, ele que se esqueceu tantas vezes de si, aliás, ele que prescindiu de ter uma família para se dedicar inteiramente a Jesus Cristo, dando a vida por ele, não é? Uhum. Quer dizer, e que nós também possamos fazer o mesmo, não é? Dentro da nossa condição na Igreja, claro. Claro que sim. Já o Evangelho, Senhor Padre, de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, diz-nos que Deus chama à salvação todos os homens, sem considerar a antiguidade na fé, os créditos, as qualidades ou os comportamentos anteriormente assumidos, ou seja, põe-nos todos numa situação de igual. De igual, exatamente. Somos todos iguais, quer dizer, somos nós mais praticantes ou menos praticantes. Ou seja, o facto de ser padre não leva à melhor... Por exemplo, comparado comigo, não é? Jesus põe-nos ali todos no mesmo patamar. Não, os antigos ainda às vezes, os nossos irmãos mais velhos, ainda às vezes costumam dizer: ó, seu padre, reze lá por mim, porque as suas orações chegam mais depressa ao céu que as minhas. Não sei. Não sabe. Eu às vezes costumo até responder: olha, não sei. Só Deus sabe. Mas não sei, não é? Pois. Temos um grande dom, para mim é o mais importante de todos, que é o batismo. Tudo o resto que vem daí é a derivação do batismo. Eu não podia ser padre e Liliana não poderia celebrar o sacramento do matrimónio. Pelo batismo estamos todos no mesmo pé de igualdade. Estamos no mesmo pé de igualdade. No mesmo patamar. Sim, sim. Somos todos sacerdotes, profetas e reis, chamados a escutar a palavra, a anunciá-la e a colocá-la em prática. Claro. Né? São estas três condições. E Jesus, servindo-se de uma parábola, não é? A parábola do dono da vinha, fala-nos precisamente disso, não é? Ele começa a contar que um dono da vinha precisava de trabalhadores para cuidar da sua vinha, não é? Já estamos a ver quem é o dono, que é Deus, e a vinha, que é a comunidade. Exato. Que é a paróquia, não é? E começa, chama um primeiro grupo, começa a trabalhar desde manhã cedo. Depois começa, ele vai à cidade e repara que há ali muitos jovens que estão sem fazer nada, ali no largo da cidade, e convida-os a juntarem-se ao primeiro grupo, e eles vão a meio do dia. Depois, mais tarde, ao final da tarde, passa por esse mesmo sítio e vê outro grupo e faz o mesmo convite a esse terceiro grupo que fez ao primeiro e ao segundo. E eles vão juntar-se aos outros na vinha. Ele promete-lhes pagar-lhes um denário aos três grupos. Só que quando o primeiro grupo viu que os outros que vieram mais tarde receberam o mesmo, revoltou-se. Então, nós que andamos a trabalhar o dia inteiro, só nos pagas o mesmo daqueles que trabalharam meio dia e daqueles que só trabalharam uma hora ou duas? Como é que é? Então, mas o que é que eu tinha combinado com vocês? Não era pagar-vos um denário? Então, e vocês vieram. Eu estou a ser justo, pronto. Estou a cumprir com aquilo que disse. Foi aquilo que tinha prometido, claro. O que é que isto nos quer dizer a nós? Olha, eu faço uma leitura, não sei se é mais correta, eu interpreto-a assim. É que os primeiros cristãos, o primeiro grupo são aqueles cristãos que desde sempre foram à missa e não se desligaram da vida da comunidade. Os segundos e os terceiros são aqueles que acabam por converter-se a Deus e mais tarde vir e juntar-se à comunidade. Só que nem sempre a comunidade aceita os novos que chegam. Acontece, é importante a gente criar um espírito de simplicidade e de humildade para acolher os novos que chegam. Porque nós não somos mais nem menos do que aqueles que nunca foram à missa e agora passaram a ir. Ou nunca foram à comunidade e agora passaram a ir. Não é? Pior é os que nunca vão. Da mesma mãe. Forma, por isso o pagamento é o mesmo. É o mesmo. O trabalho. Que trabalho é este que os trabalhadores fizeram na vinha? É o anúncio da fé e a escuta da palavra de Deus. Exatamente. Que é o mesmo, o pagamento. Bem, no caso concreto, é a gratuidade. Não é? Fazê-lo gratuitamente. É verdade, é verdade. É? E nem sempre nós procedemos assim, não é? Às vezes pensamos só por andarmos há 30 ou 40 ou 50 anos na igreja, julgamos-nos superiores aos outros que só agora encontraram Deus e se aproximam. Não, a gente deve ser. É dar graças e bênçãos a Deus por verdadeiramente eles se terem encontrado com Deus e juntarem-se a nós. Exato. E acolhê-los. E acolhê-los da melhor forma possível. Às vezes nos acolhemos. Pois, não acontece. Às vezes nos acolhemos. Não acontece. Verdade, Sr. Padre. Sr. Padre, olhamos então para a liturgia deste domingo. Estamos a terminar o nosso programa. Já fizemos algumas considerações iniciais também. A fecharmos, temos sempre uma sugestão musical. O que é que tem para nos propor desta vez? Desta vez trago-vos os Chutes e Pontapés. Mas numa versão mais calma, mais acústica. É um tema recente, 2019. O tema é Às Vezes. Muito bem, vamos então ficar com esta sugestão musical. Já voltamos para as despedidas. Às vezes basta uma imagem para nos dar coragem e continuar. Às vezes basta uma palavra para soltar a raiva. Enlouquecer. Por vezes és tu, outras sou eu, e o que se viveu não é fácil, nunca é fácil. Thank you. tenho saudades, oh, tantas saudades de te ver sorrir. Um dia, talvez amanhã, em pezinhos de lã, em pezinhos de lã. Às vezes basta uma imagem, às vezes basta uma palavra. Seu Padre Pedro, escutámos então este tema de chutes e pontapés. Muito obrigada por esta sugestão. Obrigada também pela sua participação no nosso programa. Obrigado também mais uma vez por esta oportunidade e que de facto possam os nossos ouvintes passarem um bom fim de semana. E juntem-se a nós em Coimbra na abertura do ano pastoral, porque será uma mais-valia para entrarmos com o pé direito neste novo ano cheio de desafios que o nosso Bispo nos lança. É isso mesmo. Fica aqui então este desafio do seu Padre Pedro Simões. Nós voltamos para a semana com mais um programa das Palavras de Esperança. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.